cachorrada. Nessa hora aqui, eu falo até que te amo. Nessa hora aqui, nessa hora aqui, eu falo até que te amo. Nessa hora aqui, eu falo até que te amo. É o aquecimento, é o aquecimento. Desce que tá envolvente, sobe que tá envolvente. Desce que tá envolvente, sobe que tá envolvente. Desce, desce, desce, desce, desce. Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso. DJ Wagner. Quando quiser me ver, é só tu marcar de novo. Pra que se prender? Você. Se prender, se tu tem muita ainda que curte a vida, sentando tu quica, descendo tu quica, rebola tu quica, no chão você quica, subindo tu quica, descendo tu quica, tem muita ainda que curte a vida, sentando tu quica, descendo tu quica, rebola tu quica, no chão você quica, subindo tu quica, descendo tu quica. Quando com a nove mandar, só é solteira no bar e agita. Essa é a nova do Lancar, pra mulher cria danada. Tá toda pegando fogo, doida pra dar uma embrasada. Tá dançando que nem louca, tu pique tá gostosinho. Eu te machucadinho, eu te ritmo novo pra todas novinhas. Que tá assanhadinha, vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada. Chegar pertinho dela e mandar essa parada. Chegar pertinho dela e mandar essa parada. Encosta nela e sarra, essa parada. Chega pertinho dela e manda essa parada. Essa parada. Olha só, preste atenção. É só catucadão. É só catucadão. Se ficar é mais gostoso.